Ata Notarial, remédio jurídico para crimes na web. É um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi produzido pelos acadêmicos Gilvan de França e Nicola Martins, sob orientação do professor Cláudio José Toldo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2009. Você sabe o que é ata notarial? Acompanhe agora como provar, por exemplo, crime na web, por meio de um documento simples e muito pouco utilizado. Um documento confeccionado por um tabelião que relata o que vê. E esse documento serve como prova para vários crimes, principalmente na internet. Nosso entrevistado neste primeiro programa é o tabelião Felipe Leonardo Rodrigues, chefe do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo. Ele foi o responsável por montar a ata notarial da modelo Daniela Sicarelli contra o site YouTube. Na ocasião, o site tinha em seus arquivos um vídeo da modelo praticando ato sexual em uma praia da Espanha. A partir da ata notarial, o juiz deu ganho de causa a Sicarelli e o site foi obrigado a apagar dos seus arquivos o vídeo. Felipe Leonardo Rodrigues, primeiramente, reforça o que é ata notarial. Ata notarial é a verificação de fatos pelo tabelião, no qual ele autentica determinadas circunstâncias a pedido do solicitante sem emissão de opinião ou juízo de valor, servindo como prova pré-constituída para fins judiciais ou extrajudiciais. A ata notarial é prevista na Constituição Federal, expressa na Lei 8.935, de 1994, nos artigos 6º e 7º, incisos 3º. Mas, informalmente, ela já existia no Código de Processo Civil Brasileiro. Então, ela já poderia ser feita há muito tempo e ela pode ser usada de várias formas. O uso desse recurso pode ser várias esferas aí do cotidiano. Desde uma compra, a autenticação de uma compra num estabelecimento comercial, né, que esteja com a promoção e depois essa promoção foi retirada por algum motivo, né, até uma venda casada é possível autenticar, a entrega de chaves, no caso de imóvel, né, locado, fatos na internet, como uso indevido de marcas, de textos, alguma infração aí na internet. Comprovação de e-mails também é possível. Ato notarial é uma prova cabal. É um documento que não pode ser tratado como as demais provas, pois foi construído por uma pessoa com fé pública, o tabelião de justiça. O termo fé pública é usado para designar autoridades que denotam um crédito que deve ser dado aos documentos emitidos por eles no exercício de suas funções. Outras autoridades que também têm fé pública são o presidente da República, o governador do estado, o prefeito, além dos magistrados, juízes e procuradores da República e do estado. Nesse caso, o juiz, pelo artigo 364, há uma vinculação na cognição do juiz. Ele fica uma cognição mitigada, né? Pela força probante do documento público, conforme está no artigo 364, o livre convencimento dele fica mitigado, né? Não é totalmente livre como na apreciação das outras provas, que ele tem uma certa liberdade para verificar. Nesse caso do documento público, ele é um livre convencimento mitigado. Ele tem que, se a prova está perfeita, ele tem que se ater à prova. Sem valor específico, todos os documentos notariais são regidos por lei federal. E esta lei deu competência aos estados para que cada um construa sua tabela. Portanto, a ata notarial tem um valor em cada estado brasileiro. Em Santa Catarina, a ata custa R$ 56,85 a primeira folha. As folhas excedentes custam R$ 5,65. Elas são constantemente usadas na criação de provas na internet. Você tem que materializar a infração. Antes de qualquer notificação dessa página, expondo o vídeo, a gente tem que ter em mente o seguinte. Essas páginas do YouTube, eles disponibilizam esse vídeo. E esse vídeo, eles alegam que é de responsabilidade do usuário que posta o vídeo. Mas eles também são responsáveis porque eles disponibilizam ao público. Então, a meu ver, pessoalmente, eu acredito que isso seja de responsabilidade aí. Antes de ser postado, eles teriam que verificar se é ou qual o tipo de vídeo que está sendo postado. Né? E antes de notificar, é bom fazer a ata notarial para pré-constituir prova. Porque se você notifica e eles retiram do ar, eles vão alegar posteriormente que você esteja notificando sem uma prova concreta aí que aquilo estava no ar. Qualquer pessoa pode requerer uma ata notarial. Todos os que estiverem interessados em provar algo ou registrar algum evento que pode servir como prova de que ele ocorreu em um tempo futuro, podem pedir ao tabelião uma ata notarial. Basta comunicar ao tabelião, pode ser verbal ou por escrito, desde que essa informação chegue ao tabelião. Essa informação chegando ao tabelião, ele vai, evidentemente, seguir essa verificação a pedido do solicitante. Então, ele vai me pedir que acesse a página tal, o endereço tal e lá constate o conteúdo tal. Caso de verificação de fatos em diligência, basta comunicar ao tabelião, ele vai junto, o solicitante, e aí ele diz o que ele quer verificar. Em alguns casos, o solicitante não precisa estar presente. Basta ele passar os pedidos que ele quer que constate, o tabelião pode ir sozinho sem problema nenhum. Você ouviu? Ata notarial, remédio jurídico para crimes na web. O entrevistado deste programa foi o tabelião Felipe Leonardo Rodrigues, chefe do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo. No próximo programa, Silvio Caetano, sócio proprietário da Anel Marcas e Patentes, falará sobre o uso da ata notarial por empresas.